Ora, viva, amiguinho! Boas, estás a ouvir-me? Estou, pois. Ah, maravilha, fixe, fixe, fixe. Deixa só um bocadinho, volto já. É só um Vais instante, vou só ali fechar a cagar. porta. Não, Está bem. fechar a porta é. Pode-se chamar cagar. É como Até já. vocês dizem aí no norte, não é? Sim, Está bem, está bem. exatamente. Vou fechar a porta aqui. Até já. Em las nalgas de mandarim. Então, o desafio que eu tenho para vos oferecer, para vos dar, é o seguinte. Então, por isso, é Mas tipo mais ou peraí, menos. quem é este gajo? Miguel, Eu estás com uma sou. voz esquisita. O que é que se passa com o Mas Miguel? então, Miguel. É verdade, pá. Eu sodomizaram uma bruta ontem. Isto foi um efeito secundário. Mas pá, eu queria experimentar, não era daquelas coisas que eu tinha que fazer uma vez Mas antes de morrer é estranho, depois de 50 não. anos de sodomização, agora é que começaste a mudar a Exato, voz. só ontem é que mudou a voz. Não, mas ontem pela primeira vez foi à bruta. Eu já tinha sido só de Era sodomização sempre neguinho. normal, era a minha mulher com dildo, mas ontem foi à bruta, foi o carvão mesmo. E o efeito secundário é que eu tenho esta voz absolutamente idiota durante 24 horas, mas o médico diz que depois Isso passa. passa, está bem. Deixa, Sou continua. vosso fã. Continua, Miguel. Continua, Miguel. Ok, então pronto. Isto é tipo mais ou menos uma história. Vocês estão tipo no trânsito, não é? Em Coimbra, como o Miguel ou o Pedro ou no caralho mais velho, como o Carlos. E vocês estão no trânsito, não é? E depois vocês pá, cortam alguém, não é? Como vocês, que são como canalhas que são, cortam. Vocês cortam tipo alguém no trânsito. E o gajo fica Mas muito que é com zangado e diz: a epá! motosserra Não, ou... pá, cortam a prioridade, não é? Ah, Tipo, atravessam-se à frente, simplesmente isso. O gajo fica muito chateado e não sei o quê. Vai comer um saco de pilas e não sei o quê, ou algo assim do género, pronto. normal. E vocês É, não mais ligam, um não dia é? no Vocês trabalho. cagam nisso, não é? Mas depois vão para a próxima estação de serviço, isto vem na autoestrada. E o gajo apanha-vos lá na estação de serviço e diz: epá, eu sou um feiticeiro, eu vim de Hogwarts. E Normal. tu tens duas escolhas. Tens que ter duas coisas. Primeira opção. Um bibi pisar num saco de pênis é a primeira opção. Que eu... Ele disse para eu ir chupar. Ele disse para vocês, não é? Que isto é um Pois, suponho. claro. Dos vós. Mas isso foi um pedido, não é? Era opcional, mas isto Agora é sério. agora é mesmo a sério. Pronto, então ele tem muitos poderes, não é? Ele é um feiticeiro, vem de Hogwarts, tem muitos poderes, mas ele é da escola. Desculpa lá, João, peraí. Hogwarts é a Guerra dos Tronos, né? Exatamente. É uma das É onde mora a Khaleesi. Na Terra-média. Ok, sim. É que eu não sou muito presente dessas merdas de fantasia, vocês já sabem, mas então vamos embora. Já estou situado. É verdade. Pronto, então vocês têm duas opções e têm que escolher. Obrigatoriamente, ou então ele limpa-vos o sebo. Pronto, portanto, de certa maneira, tem uma terceira opção, se quiserem. Pronto, Que é primeira morrer, opção. é morrer, que é uma que nem sempre existe, não é? Sim. É verdade. Há muitas pessoas que querem essa opção e não têm, como Javier Bardem naquele filme. Exato. Pronto, primeira opção. Como é que nós chamávamos esse filme? O Mar Aberto, Mar Aberto. Desculpa, João, continua. Na boa. Podes-me chamar Mialha. Joen já há muitos, foda-se, é um nome todo aborrecido. É, tá bem. Eu estava a pensar em chamar-te Panelerote por causa do 12 de novembro, mas Tudo vou bem. ficar com Mialha, então. É a malta Paneleiro de do. Mialha? Pode ser, não há problema nenhum. O Pode ser. clube de fãs do Dom Juan. Pela 50ª vez, caralho. Primeira hipótese. Ou bem que, portanto, de todas as vezes que alguém vos perguntar: então, tudo bem? Vocês imediatamente vos dão uma bruta de uma caganeira monumental. Não é imediatamente. Vocês têm tempo suficiente para baixar as calças, mas para mais nada, portanto, não têm de borrar as calças, mas onde quer que estejam, seja no batizado do vosso afilhado, seja pá, estão no carro, whatever, alguém passa por vocês, seja o que for, então, tudo bem? E vocês têm 3 segundos, whatever, para baixar as calças e borrarem-se todos. Isto é diarreia, é líquido. E também, sempre que estiverem num restaurante e alguém vos perguntar: vai querer sobremesa? Vocês vomitam imediatamente. Aí não tem nenhum, não tem qualquer tipo de tempo, ok? É, É é a zero mesma, segundo. isto é a mesma hipótese? É a mesma, é a mesma. Portanto, Foda-se. no. sempre que alguém num restaurante perguntar, vão querer sobremesa, vocês vomitam-se imediatamente. É assim uma coisa compulsiva, assim mesmo. Exatamente. Estão a ver, tipo, vomitar, tipo, exorcista, é a mesma coisa, ok? Okay. Projectile vibe, vomito completamente. Pronto, esta é a primeira opção. Segunda opção, ficam sem nariz, não têm nariz, como o Voldemort, ou como o Michael Jackson, não é? É escolher. E aleatoriamente, duas vezes por ano, seja onde estiverem, vocês estão na fila para a segurança social, estão a foder a vossa mulher, seja o que for, entra o Daniel Radcliffe, seja em qualquer sítio, entra o Daniel Radcliffe e diz, olha, temos que ir, está na hora, anda. E vocês vão para um sítio assim um bocado mais resguardado, e ele começa a vos enviar uma varinha mágica, pelo anos adentro, e vocês têm de dizer, como se estivessem a gostar, oh, Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! pronto, basicamente. E não se esqueçam que não têm nariz. Okay? É isso. Isso é quantas vezes por ano, a varinha no cu? Duas vezes. Duas vezes, aleatoriamente. Portanto, pode ser. Achas pouco, Miguel? Achas pouco? Fala pouco. Deixa água na boca. Já agora só uma nota, não vale, para a primeira opção, não vale usar tampões, vocês têm que viver a vossa vida exatamente como estão a viver até agora. Portanto, não podem usar tampões ou ouvir música alta para evitar ouvir as pessoas, ok? Nem na segunda, não é? Podes pôr um tampãozinho no cu quando vier o Harry Potter. É o Harry Potter ou é o ator? É o ator, não é? É mesmo o ator, portanto, o ator. De certa maneira até tem uma vantagem, porque seja onde estiverem, ele vai aparecer e as pessoas, ele conhece o Daniel Radcliffe, e algum burburinho. Tem essa vantagem. Acho que vocês que são fãs do Harry Potter, corrijam-me se eu estiver enganado, mas apareceu aí há uns tempos uma foto do Radcliffe, do, como é que ele se chama? O Daniel que é Radcliffe. Radcliffe. Nu, não era? Que a bichota à mostra e não era coisa pequena. Isso é o que tu andas à procura. Não tenho ideia, por causa de uma peça de teatro qualquer. Em Londres. Ah, mas isso já foi há bastante tempo. Foi na dos cavalos, não é? Sim, mas aquilo não fica mais pequena, não é? Com o tempo, portanto... Mete cavalos. Então, mas Mialha, ele não te mete a pila no cu, é uma varinha. Não, é a varinha. Não, isto não é. Ah, é só a varinha, pois é. É mesmo uma varinha, portanto é um pau, não é? Exatamente como vocês. Eu é que já estava a salivar por mais, vocês desculpem. Não é propriamente o cajado do Gandalf, é uma varinha um bocado retorcida, não é? Sim. Uma fininha. Sim, não vejo problema nenhum nisso, o problema é não ter nariz nessa alternativa. Sim. Bem, mas se vocês quiserem, eu começo. Primeiro, Mialha, deixa-me dizer que é um desafio que honra as nalgas do mandarim, muito bem feito, sim, senhora. Espetacular. Duas hipóteses muito, muito boas. Depois deixem-me dizer que à quarta temporada finalmente usamos a expressão saco de pilas. Nunca nos tínhamos lembrado disto. Um saco de pilas. Não estou enganado. Já tinhas usado, Miguel? Acho que não. Acho que nunca tínhamos usado um saco de pilas. Por acaso, uma imagem, podíamos ter feito um episódio de Natal com o Pai Natal com um saco de pilas. Não nos lembramos disto. Foi um plágio meu de um sketch de stand-up comedy do Louis C.K. Se vocês procurarem no YouTube Bag of Dicks, ou Bag of Dicks, clássico. Louis C.K. É muito bom. Muito bem. Depois a minha outra pergunta é, então tudo bem tem que ser à tia ou qualquer então tudo bem sempre? Ah, qualquer um. Só que sempre que eu odeio essa expressão do tudo bem, porque é estúpido, porque nunca está tudo bem, isso é utópico. Então, seja de qualquer maneira que vocês me perguntem, a mim sou-me sempre assim ativo, portanto sou-me sempre horrível. Então, tudo bem. Sim, por exemplo, também conta. Seja de qualquer das formas, vocês irão sempre cagar-se todos. Não há eu estou a pensar, pois é que assim pode ser terrível, porque eu estou a pensar, sempre que vou ao Estádio da Luz, lá para os cativos, é a pergunta que toda a gente faz quando tu passas. Então, tudo bem. Estava eu estou-me a ver cagar no meio do Estádio da Luz e a RTP de repente filmar não aquilo. De chegar a teu lugar. Não era uma coisa muito bonita. Ou então podes parar pessoa por pessoa e dizes, não, realmente não, existe agora um conflito na África Central, há umas pessoas a passar fome, não é? Não, mas não interessa, porque vais estar a cagar enquanto dizes isso. Não interessa a tua resposta. A tua resposta não modifica a borradela. Então, é Carlão. Muito complicado. Se fosse só a parte da sobremesa, é pá, o vomitar, olha, acontece, um gajo levava um papel na testa a dizer não quer sobremesa, uma coisa qualquer. Recriar aquela sou diabético, baita, porra, não é qualquer de gente. Da vida em que ele vomita o restaurante todo. Sim. Exatamente. Paulo? Agora o Monty Python. É quando, aquele sketch que é um gajo, um gajo muito gordo que vai com 500 kg de comida e depois come, no fim come uma pastilhazinha, não é? De menta, explode. É pá, mas pronto, essa é parte de um gajo cagar todo. Mas a segunda, não é a parte da varinha que me faz muita confusão, porque também duas vezes por ano um gajo despachava logo isso no dia 1 e 2 de janeiro. Bom, então até duas vezes no mesmo dia. Tu não tens o controle. É aleatório. Pode ser duas vezes numa tarde, ou pode ser uma vez num dia 1 de janeiro e outra no dia 31 de dezembro. Pois. Então podias, também, podias escolher um dia que sentiste. Um dia sentias especialmente. Agora, para a outro. Parte de não ter nariz é um bocado chato, porque um gajo quer dizer, não conseguias cheirar, não é? Conseguias. Ficavas um bocado assim para o horroroso, as pessoas desviavam-se de ti na rua. Por acaso, não sei se quem não tem fisicamente o nariz perde mesmo o olfato. Não sei se há outra maneira de fazer a coisa. O Miguel, que é de biologia, estava aqui calado a vez que passava. Não faço a puta ideia, mas acho que um gajo cheira mesmo. É, cheira mais ou menos. Sim, mas os teus filhos têm vergonha de ti na cheiras rua. Menos, tipo... Cheiras menos, mas cheiras. Vou-me obrigar a procurar, não é? Um gajo sem nariz consegue cheirar. Ficavas era feio como ao caralho, não é? Como é que é? Carlos, já escolheste a primeira opção? Não queres nariz? Pá, o desafio é complicado. Sabes que eu normalmente só escolho sempre uma, mas este... Podemos passar por... Estou a pensar em usar aquela tua cláusula, Pedro. Morrer. Sim. Opa, mas... É sério? Não, vou para a primeira. Epá, eu usava umas fraldas quando sempre. Fosse. Não, quando fosse assim não um pode. Sítio deste, usava umas fraldas. Que era... Não podes. Eu não posso. Mialha disse não dá. Não, tens de cagar. Não, ele não falou de fraldas. Não falou de fraldas. Sim, é verdade. Não falei, é verdade. Portanto, é verdade. Quando saísse de casa, levava-me naquelas fraldas de velha, pá, depois borrava-me, mas, tinha minutos para ir à casa de banho trocar a fralda, uma porra se, qualquer. No Estádio da Luz, perguntarem se pai quatro pessoas te perguntarem, não é? Facilmente já sai por fora e não. Não sai, o gajo põe um bom reforço. O chato é que tu depois vais à casa de banho trocar a fralda e mal sais da casa de banho, pumba, então tudo bem e tu voltas para dentro. De certa maneira apanhaste aí uma falha na minha cena. Eu era para juntar uma terceira, que era sempre que alguém, mas pronto, agora já é tarde demais, não há problema, mas a que eu ia juntar na primeira hipótese era sempre que alguém utilizasse a palavra literalmente, indevidamente, então borrar. Como eu faço em quase todos os episódios. Não, mas é normal, João. É a primeira vez que cá vens, portanto, não conseguiste tapar todos os buracos. É normal. Tu borravas todo, é isso? Tu borravas todo. Eu ia para essa opção. Eu ia para a opção o menino fraldinha. Carlos tem cocó, não é? Exatamente. E tu, Miguel? E vocês? Você tem que escolher, obviamente, a segunda, meu. Eu não queria estar sempre a cagar e a vomitar tudo. Mas a nível digestivo até é bom. Se isso a funcionar, estás sempre a cagar. Não, ia para a segunda, sem dúvida. Metia um nariz falso pá, e depois levava com a varinha, olha. Porque não sei o que é que seria pior. Se basicamente vais para a segunda porque queres levar com a varinha, não é? De mais nada. Porque imagina que tu cada vez dizes assim, então, tudo bem. Tu que acabas um cagalhão grosso e comprido, não é? Se calhar, não sei o que é que seria pior. Não, mas isso se calhar dava-lhe prazer, se fosse grande e comprido. É mais fácil de escolher. Dava-lhe aquela dor anal que ele gosta. Eu para ser sincero, cada vez que alguém me pergunta então tudo bem, eu borro-me um bocadinho, nem que seja por dentro. Porque é das tais coisas. Mas porque te faz impressão? Ah, pá, eu já me habituei, sabes que eu sou uma pessoa que funciona socialmente e tenho mecanismos que me permitem ignorar coisas. Mas faz-me alguma confusão, sim, faz-me alguma confusão. Não é como tu, que tens essa fobia quase patológica, não é? Se calhar podias consultar um profissional, mas eu nunca pergunto. O que é que tu dizes? Como é que tu fazes? Qual é a tua aproximação? Ah, eu? Sim, tu. Ah, como vais? Então, sentes porreiro? Assim, na vida é pior. Ah, é, eu pensei que ia ser, então, tudo fixe. Estás bom. Não, tudo é demasiado, porque nunca está tudo bem. Há sempre alguma coisa que falta. É parvo perguntar. Então, eu pergunto, como te sentes? Sentes-te bem? Mas e deixa alguém perguntar, então, tudo bem. O que é que tu respondes? Opa, eu ignoro, não é? Eu respondo, quer dizer, respondo. Mas cheio de comichões, não é? Ia pensar... Mas essa eu tenho um problema, que é... Eu confundo o boa tarde e o bom dia. Eu sei perfeitamente que é de tarde, sei perfeitamente que é de dia, sei perfeitamente de manhã, sei perfeitamente quando é que se diz uma coisa e diz outra. E às vezes do sim, vem uma pessoa na minha direção e eu digo, são 10, vou dizer bom dia. A pessoa chega perto de mim e digo, boa tarde, sempre. Nunca consigo... que eu consigo acertar nesta merda. E aqueles paneleiros que dizem boa tarde, eu ainda não almocei. Sim, sim, sim, sim. Não, o pior não são eles. Mortos, foda-se. O pior não sou eu. O pior é aqueles que tu vais ao restaurante e dizes queria um copo de água. Não, isso queria é terrível. Ou quer? Epá, eu fico maluco. Queria, já não quer. Quando eles me fazem isso, eu digo, desculpe, querias, é um... Eu começo ali a justificar gramaticalmente o porquê. Isto é uma condicionante. Querias, está subentendido, se pudesse ser, se for possível, porque pode não ser. E eles aí, eles cagaçam-se todos. E eu, mas é preciso que eles percebam isso. Pá, eu se fizesse isso, não fazia mais nada de todos os dias, manhã à noite, sem ser essa merda. Pois é, verdade. Uma coisa que eu também tenho alguma dificuldade é às vezes esse tudo bem sai automático. Já me aconteceu, por exemplo, ir a um funeral de alguém e chegar ao pé do familiar. É verdade. E um gajo pensa o que é que vai dizer, porque epá, é esquisito um gajo dizer os meus sentimentos, sou tão formatado, não é? Os meus pêsames, parece que estás a usar um chavão. Então, tudo bem. Tirando o facto de teres morrido uma pessoa da família, tirando o facto de estares em lágrimas, tirando o facto do teu mundo ter acabado de desabar, está tudo bem. Não, e o mais provável é que a pessoa responda que sim, apesar disso tudo. Pois, sim, para sim. Eu pessoa, não, por acaso não. Mas há pessoas que dizem, bem, não, por acaso tenho aqui uma dor e começam a falar de coisas, não é? Sim, há pessoas então, que pensam, mas... nós estamos interessados e aquilo foi uma pergunta, foda-se. Ah, mas o Mialho é um gajo jovem, rodeado de pessoas jovens, ele não apanha se calhar essas velhas como eu apanho no dia a dia. Eu sinceramente gostava, porque eu às vezes pergunto como é que vão, não é? E ninguém se queixa. Ninguém está à luta. Não é? E, sim, eu até gostava de ouvir as maleitas das pessoas, ou pronto, que falassem. Ah, e tal, ontem enrabaram-me, deram uns cornos, não sei o quê, devo dinheiro no jogo. Ah, eu não ia ajudar, mas pronto, isso é muito interessante. Eu estou a ficar baralhado porque eu estou habituado quando alguém diz que enrabaram é o Miguel a falar e a minha cabeça está aqui a fazer confusão. Parece que está tudo em estéreo. Mas, vocês desculpem lá, mas eu estava aqui a ler no Facebook, na nossa página. Vocês são o melhor podcast de cinema. E se calhar a gente começava a falar de cinema, não? E o tema é o quê? Mas espera, o Pedro não escolheu, acho que disse. Eu borrava-me, não, borrava-me todo, sim. Borrava-me todo. Também? Sim, sim, sim, sim, sim. Okay, olha então, que bonito. Chupa, Miguel. Está bem, cagões. Parabéns. Sem se for para vos mudar a fralda, digam-me que eu vou aí. Podes vir com as cheiras. Isto é uma coisa que temos que... Podes vir mudar a fralda com as cheiras ou não. Tens que ter orgulho. Um gajo anda borrado da cintura para baixo e ponto final. Entras num casamento... É fisiológico. Entras no casamento e está tudo bem, cagas literalmente. Cagas literalmente. Isto de certa maneira responde à pergunta. Não está tudo bem, tenho diarreia, não é? De certa maneira estás a responder. Assim estás a responder. Por acaso até estava tudo bem, até o senhor me fazer essa pergunta. Meu barda merdas. O tema é Harry Potter, não é? Basicamente. O Harry Potter é com o Miguel, não é, Miguel? Fala-nos Harry Potter. Começo eu. Pois, eu estou um bocado fora. Não, eu não sei, eu não percebo nada eu penso que eu penso que as pessoas não sabem quem é que está do outro lado. Não é o Miguel mesmo, com duas vozes, como nós dissemos no primeiro. É um cavalheiro chamado João Mialha, que é um ouvinte nosso, muito assíduo, e que entrou, pelo que eu percebi, há pouco tempo no universo de Harry Potter. Não é, João? É Mialha. É verdade, depois dos 30 é que eu comecei a gostar dos filmes de Harry Potter, que até lá tinha visto os primeiros 4, só gostei do terceiro, que é o realizado pelo Alfonso Cuarón, e o resto aborrecia-me de morte, mas agora, fiz no Natal passado uma espécie de uma maratona, vi os filmes todos ao longo do mês e passei a ter uma apreciação renovada e agora posso ser que gosto do universo Harry Potter. Muito bem. Pode ser que aconteça comigo também um dia destes. Que eu também sou um dos autores e não chega de piada. Não, se calhar tentaste ver o primeiro filme ou os primeiros dois são uma péssima introdução ao universo. Os primeiros dois são do Chris Columbus, quer dizer, não se pode pedir milagres. São paputos. Que é o homem do Home Alone, não é? Chris Columbus já morreu. Às vezes... Acho que sim, não. Não, deve estar vivo. Deve não, estar quem vivo, morreu que era foi novo, o outro, fez o foi o outro do... Quem? Do... O gajo dos filmes de adolescentes dos anos 80, sim, é isso sim, que estás sim, a pensar? Sim, do Ferris Bueller? Foda. Ah, o Chris Columbus fez aquele filme dos Pixels, o Pixels. Ui. Ah, olha, então quer dizer que ele está vivo ainda. Não sei se estará vivo, depois de ver o filme não sei se estará vivo. Está vivo, está. Eu este não vi. Mas os primeiros dois são um bocado... John Hughes, exatamente. Mas isso era bom, pá. Sim. Vamos comparar Cocó com Ferrer Rocher. E o Chris Columbus não é bom, caramba. O Chris Columbus, foda-se. Estás a brincar comigo agora. Sozinho em Hogwarts. Sozinho em Hogwarts. Oh, minha. Dois. Viagem em Nova York. Não, o Miguel faz filmes melhores que o Columbus. É, o Miguel. Sempre ele está a dizer não, isto. Eu acho que o Sozinho em Hogwarts, 1 e 2, tem um problema que é... Eu vi-os no cinema, o 1 e o 2, e detestei. Ainda não tinhas filhos nessa altura, não é? Não. E durante muito tempo, os filmes coincidiram com o... E saíram na mesma altura do Senhor dos Anéis. E logo aí dividiu um bocado as coisas. Havia a moto do Senhor dos Anéis. Também o que aconteceu comigo. E hoje em dia o Senhor dos Anéis envelheceu pessimamente, ainda pior por causa do Hobbit, mas o Harry Potter já não. Pá, e na altura havia esse preconceito do Harry Potter ser um bocado para putos e havia moto que não admitia gostar. Porque não sei se vocês se lembram, o Harry Potter inicialmente era vendido com capas com ilustração para crianças e depois passou a ser vendido com capas mais sóbrias para os adultos não terem vergonha de os comprar. E sempre houve aquela coisa de que o Harry Potter era para putos. E um gajo, quando tem 20, na altura tinha pai 27 anos, para mim era um bocado, pá, também não sou nenhuma criança, caralho, eu sou um homem, pá, não posso gostar disto. Pronto, e logo aí. Sabe, o mais engraçado disso, Pedro, estás a dizer que foram lançados em 2001, na mesma altura, e que a malta ou foi para um lado ou foi para o outro. Eu acabei por em 2001 e para o 12 de novembro, nem para um lado nem para o outro. Que é o mais engraçado disto. Isso é tipo a terceira opção. Morrer. Era a terceira opção morrer, exatamente, eu fui para essa. Mas apanhei muito o Harry Potter cá em casa, porque a minha mulher é fanática do Harry Potter, lê os livros todos em inglês, em português, em chinês, em mais alguma coisa, e está sempre a ver por acaso há uns anos que não apanho a ver. Mas eu conseguia sempre identificar qual era a ordem do filme. Qual era a ordem do filme. Entrar em casa e apanhá-lo a ver Harry Potter. Sim, mais faltava. Mas sabem como é que eu consigo identificar sempre, apesar de só ter visto dois ou três, qual é a ordem da saga, se é o quinto, se é o sexto, se é o sétimo, quando ela está a ver? Pelo tamanho das maminhas de Hermione. Porque eu estou sempre a crescer de filme para filme. Mas já os números cresceram. Entendi. Ah, este é o sexto, este é o quinto. O gajo consegue agora, perceber pelo... Grande maroto, não é? Por falar em gajas, quem é que vocês mais gostavam de foder? Ou fazer amor, conforme sim, estiver a aparecer? A Emma Watson? A Emma Watson ou aquela loira... que aparece em poucos filmes, que é a personagem é Fleur Delacroix. Sim, francesa, não é? Exatamente, uma loira lindíssima. Ela aparece no Em Bruges, aparece no 127 Horas e aparece nos filmes do Harry Potter. Essa loirinha é Emma Watson. Emma Watson, para mim, pois eu também era Emma Watson, até porque Emma Watson está enraizada. A Emma Watson tem aquela coisa de que o pessoal não podia falar. Já tem mais do que 18 anos, não tem? Só para não, Emma Watson. Apareceu naquele filme da Coppola e estava muito bem, pá. A lamber-se toda na discoteca, Eu ia para a loira. Mas, João, tu agora que estás bem dentro do mundo do Harry Potter, explica uma coisa. Porquê é que aquela gaja que é um fantasma, a Mounting Myrtle, a Murta. Porquê é que a gaja é interpretada por uma atriz com quase 40 anos? logo na primeira vez que aparece. Opa, isso é uma excelente pergunta, porque ela supostamente quando morreu era muito novinha. Pois, deixa-me continuar a tentar entalar o João, já que ele entalou antes com o desafio. Explica-me aí outras coisas, ao João do Harry Potter, que eu nunca percebi. Os gajos conseguem, tipo os miúdos conseguem fazer lá magias ou feitiços, ou lá como é que se chama, que alteram a sua aparência, conseguem controlar mentes, conseguem transformar em criaturas, tudo e mais alguma coisa, certo ou errado? Certo. Opa, sim, mas força. Conseguem fazer muita coisa. Não é linear, atenção, aqui se tem condições, não é? Mas conseguem fazer muita coisa. Explica-me lá porque é que o gajo precisa de usar óculos. Não consegue fazer um feitiço que fica a ver bem, o gajo? Ele tem refeitiços para reparar os óculos. Agora... E para reparar a visão, não consegue? Sabes que os feitiços normalmente são... a não ser que sejam objetos, regra geral, são temporários. Tu nunca vês assim um feitiço definitivo. Portanto, a minha ideia é que se for um objeto inanimado, consegue ser definitivo. Quando é pessoas, é sempre algo temporário. Dificilmente vês um feitiço para sempre, acho que não. Nunca vi tal coisa. É porque o gajo tem seguro de saúde, lhe paga o jogo, ou está-se a cagar. Ok. Então explica-me outra coisa. Tem lá um gajo qualquer, acho que é um agrícola, ou como é que o gajo chama, que o gajo é metade humano, metade gigante, não é? É grande, é. E, portanto, o que eu parto do pressuposto é que o pai devia ser humano, né? Porque tenho a ideia que o pai era humano, teve que ter sexo com uma gaja que era gigante. Olha, isso é uma pergunta que devias fazer à tua mulher, porque não está explicado nos filmes, tanto quanto eu sei. Eles só simplesmente, olha, tem aqui este gajo. Nos livros também não, nos livros também não, acho. Então, pronto, bem, um gajo grande só, não é? Não é só um gajo grande, não tem nada a ver. Tu não leste os livros? Não, mas... Não. Tens que ler. É possível. Sabes que eu comecei a ler o primeiro livro do Game of Thrones só para ver... Só, a minha ideia era só ler os primeiros 3 capítulos só para ver se, como é que era em relação à série. Quando dei por mim já tinha lido tudo. E estava em frente ao George R. R. Martin a pedir para assinar os livros. Portanto, é capaz, é possível. Tem que ler. Epá, vale a pena, vale a pena. São melhores. Eu li o primeiro por acidente. Acidente, quer dizer, não é... Não caí em cima do livro e eu li acidentalmente, mas comecei a ler porque... Olha, estavas na casa de banho? Por acaso não estava, por acaso estava. Pá, e eu li o livro todo. O livro é pequeno, eu li-se muito rapidamente. Depois li o segundo e o terceiro e depois pensei assim, fuck it, e vi os filmes. Mas os livros são bons. Não é? Porque eu era preconceituoso em relação a isso. Porque eu em 2001, 2002 vi o 1 e o 2 no cinema, depois não voltei a ver. Depois li os livros para aí que há 5 anos atrás e depois revi-os outra vez, o 1 e o 2, e depois por aí fora vi a série toda. E não desgostei. Pensava que era outra coisa, na altura pareceu-me outra coisa. Agora, uma coisa que eu acho dos filmes, não sei se vocês já repararam, se vocês os virem assim um por dia, ou dois em dois dias, ou durante um curto período de tempo, nota-se bem que é. Sim, sim. Eles são cada vez mais escuros. E tu chegas ao fim, no último, há cenas que só vês os olhos das pessoas a brilhar. É tipo aqueles episódios de Game of Thrones que só ouves as pessoas a falar. Tem a ver com a própria evolução dos realizadores, não é? Por exemplo, quando entrou o Cuarón. E também acho que é proposital. É uma mudança radical para o Columbus, e depois também tem a ver com o envelhecimento das personagens. E até o tom dos filmes, os gajos começam a ficar mais velhos, mais céticos, há problemas maiores, e eu acho que é propositado. Sim, mas nos livros também deve ser assim, não é, Miguel? Nos livros também deve acompanhar isso, ou não? Acompanha, bem, é pá, os livros são muito melhores. Eu li os livros primeiro e os filmes desiludiram-me sempre. Os livros são muito mais completos e complexos do que... do que as fitas. E eu acho que depois que a saga perde um bocado numa coisa importante, que é em vez de ir variando no realizador e na visão do cada filme, verdade. A partir do quinto espetaram-nos com este gajo. E este gajo, David, pá, Yates. Este gajo é um literal, este gajo não sabe fazer mais nada se não transcrever a obra para o papel, é um gajo que não pensa, é um gajo com pouca visão, apesar de eu ter gostado agora das Bestas Fantásticas, mas lá está, eu acho que gostei porque não li o livro. Vocês sabiam que há mais 4 filmes das Bestas Fantásticas? Epá, estava a ver agora isso. Sim, comecei a vomitar às escondidas. Esta merda é Forever, é Forever Films. É Star Wars outra vez, all over again. Todos pelo mesmo realizador, supostamente. Este gajo não vai fazer mais nada da vida, cara. É, exatamente. Ele parece que perdeu uma aposta ou assim. Fez o Tarzan, que é pronto, vai lá de férias, vai lá fazer ali, o Tarzan. E o Pedro gostámos muito do Tarzan. Tarzan é aquele cagalhão seco de merda fumegante que deu este verão, é esse? Gostaram do filme ou gostaram do... Não, do detestámos. Detestámos tudo. É que eu não sei se detestei porque o filme não se percebe, falta parte. Deve estar num destes das bestas. Deve ser. Deve aparecer o Tarzan todo nu. Não vi, não sei. Mas já viram as bestas ou não? Não vi. Não tenho muito interesse, sinceramente. Epá, mas vê que vale a pena. Ah, é? É, eu também estava cético. Eu odeio aquele gajo protagonista, pá. Eu também gosto. O gajo está sempre a fazer de monguinho e de... Yeah. E aquele papel que ele fez, ganhou o Oscar, está sempre a fazer isso, que agora não me lembro, o Stephen Hawking. Mas, epá, o filme é porreiro e o filme tem muito ambiente. Eu acho que é isso que falta nos outros. Primeiro filme que eu vi desse gajo, o gajo tinha uma relação incestuosa com a mãe. O gajo, acho, ou fodeu a mãe ou a mãe bateu-lhe uma punheta. Ainda tem. É, foi no Pornhub. ainda tem. Era a Juliana Moura, mãe. Como é que podes censurar uma coisa dessas? Se a minha mãe fosse a Juliana Moura, nunca saía de casa. Ainda mamavas. Ainda mamava. E ela também. Mamávamos os dois. Que filme é esse? Desejo selvagem. Mas qual é o vosso favorito do Harry Potter? Eu vou já ver. É do Quaron, eu acho que é do Quaron para toda a eu gente. Eu também acho que é do Quaron, sim. O terceiro deve ter sido um que eu não vi. Marcou uma ruptura com a parolice e com a criancice do Colombos. Completamente. Não, e o terceiro também tem um mecanismo interessante de narrativa, não é? Exatamente. Time é o travel, da viagem no tempo. É, do relógio. Mas isso tem plot holes como o caralho, não é? Deixa de ser assim, cara. Não tem plot holes. Eu não sei, na altura que vi achei, que interessante. Mas depois um gajo vai para a internet... Eu sou uma pessoa péssima a descobrir plot holes, mas acredito que deve ter imensos. Ainda por cima de sendo fantasia. Estou a falar de um filme que tem trolls, tem cães com três cabeças, mas a parte dos viagens de tempo é que eu não acredito em nada. É onde eu desenho o limite. Mas, oh Mialha, tu és pai ou não? Desculpa lá, não sou. Gostava. Não, então, que eu saiba. Ok. Eu vou apelar aqui ao Pedro, vou fazer a pergunta ao Pedro. Ó Pedro, imagina que tens os teus filhos, não é? Tens um deles que tem assim um jeitinho para a feitiçaria, assim, tipo Harry Potter, e conhece um sítio onde há bruxas, onde há trolls, onde tem cães com três cabeças, onde há demónios, árvores que te podem matar, uma floresta com aranhas gigantes. Sim, os gajos podem morrer a qualquer altura. Há mortes todos os anos, há assassinos, há não sei o quê. Tu mandavas para os teus filhos. Ou seja, a vida real. Então, mas tu tens várias... Isso é a vida real. Acabaste de descobrir... Eu já tive o meu filho num infantário pior que essa merda. Por isso, para mim tudo bem. Oh, Carlos, mas Hogwarts não é a única escola. Tu podias mandar para outra. É pá, pois não sei, eu sempre fiz confusão um bocado de mandar para lá os miúdos, mas pronto, não sinto. Não, há várias perigoso. Escolas, aquela não é a única. Tu depois escolhes. Tu não escolhes, okay, que a escola te escolhe a ti, não é? Vem a puta da coruja, é. Pronto, acho mas que calhar. Aquela é a única na zona de Londres, não é? É a única ali na cidade. Basicamente sim, ali na zona. Há mais. Há outras, sim. Há pessoal, lá está, aquela gaja boa loira é de França. Exato, no Goblet mora outra escola. Quando aparece o gajo do Twilight, não é? São outras escolas. Exato. Exatamente. Foi o gajo de Twilight que depois... Exatamente. Corre menos bem, pronto. Mas esse gajo era tipo da universidade, aquilo é o liceu. O gajo de Twilight era mesmo de Hogwarts, já. Era o que a chinesa gostava dele. Yeah. Não era? A Jin? Era a Jin, não. Era eles a Show. Eles vão juntos, acho eu. O G era do Lost. É tudo chinês, estou a brincar. Era a Show, não era a Show. Tu não és nada racista, não tens? Eu até tenho amigos chineses, cara. E eu? Então, eu vou, às vezes vou aos chineses comer. Não tenho nada contra. És aqueles gajos que pedem um bitoque quando vai aos chineses. Eu tinha um amigo meu que pediu um bitoque quando ia aos chineses. E dá? Dá. Os chineses tocavam-lhe duas vezes. Não, eu quando começaram a aparecer os chineses, eu fui lá com os meus pais e eles pediram pão. Pediram logo tudo. Eles têm uma seda mais ou menos parecida, mas não, mas é tipo doce. É, mas não interessa. Não, eles querem papo seco, se calhar, gajos. É. Os meus sogros também fez muita confusão não haver pau no. Porque eles depois acham que aquilo é de pessoas mortas, que eles, não, em vez de mandarem para a China, assam-nos e servem-nos na refeição. Não é? A minha mãe pensa. Mas olha, isso. Se quiserem brilhar quando forem aos chinês, quando pedirem Coca-Cola, podem pedir Coca-Cola em chinês. Como é que é? E eu não estou a brincar. É Coca-Cola. Não, estou a falar a sério. Coca-Cola. É verdade. Tive seis meses de mandarim à noite, há uns anos. E aí depois pedes e o gajo começa a baixar as calças. Tiveste seis meses de mandarim? Não, tive seis meses a tirar aulas à noite de mandarim, mas quando começou a sério. Quando chegou a parte de começar a escrever, desisti, já não conseguia. E só sabes dizer Coca-Cola depois de seis meses? Para estar pequeno, Coca-Cola, e como é que está? Só que é muito perigoso dizer como é que está. Uma vez disse Ni Man Hao Ma, que é como é que está. O Ma é tipo a pergunta, é tipo o ponto de interrogação. Tudo que acaba em Ma é uma pergunta. Não, e ele começou a responder-me a falar mandarim comigo. E eu tipo fiquei à nora. Por isso nunca, agora só peço Coca-Cola. Peço o prato. Mas não podias começar por italiano e depois passar se calhar para o Não, eu achei piada de começar logo no mandarim. É. Tá bem, sim senhor. Começamos no Harry Potter e acabamos no mandarim. Está engraçado. É. Mas já disseram tudo o que havia para dizer sobre Harry Potter ou ainda faltam mais 44 horas? O Miguel... já agora, a única coisa que eu quero dizer é que, apesar do Harry Potter ser conhecido pela fantasia, aquilo que eu gostei mais foi a evolução dos personagens como pessoas Especialmente as relações que foram criando entre eles. Gostei muito da relação entre a Ron e a Hermione. Mas já ouvi dizer que o beijo que eles dão ao final não sei quantos filmes, que é muito terrível. É pá, eu acho que não. Passa bem. Ah, pá, são teenagers. O teu beijo, o primeiro beijo de teenager, não é? Querias ouvi dizer que era muito lame. Não sei, eu não vi, mas lembro-me de muita gente falar disso, tinha sido um beijo muito lame. Pergunta à tua, pergunta à tua amiga o que é que ela achou. Pergunta... Vou perguntar, mas eu tenho medo se eu perguntar, ela depois diga-me para eu ver o filme, eu não tenho paciência. É, pois não, eu se calhar não aproximo a ver esse assunto. Olha que a tua mulher guarda uma certa mágoa de tu não ligares, pá. É verdade, porque eu guardo mágoas, um bocadinho mágoas, por a minha respectiva não ligar a certas coisas que eu ligo, pá. Faz uns 70. É isso, o Carlos agora vai ver e vai ficar fã. É. Tipo, a próxima prenda, tipo, prenda de anos, ou assim, olha, a minha prenda é isto, whatever. Foi, foi assim com o Star Wars também. Sim, e é o que o Pedro fez com o Diário da Bridget Jones, né? Também, não. Mas ao contrário, mas foi ao contrário, foi a mulher que lhe ofereceu essa prenda, diz, vai, eu vou ver o Diário da Bridget Jones contigo. Bem, mas olha, estou muito feliz, feitas aqui as contas, estou muito feliz de ter-te cá o Mialha, não temos falado do Diego Luna, pensei que ia ser o episódio dedicado ao Diego Luna. Mas terminando aqui numa boa nota o Harry Potter, para a gente não estar aqui a fugir antes de fechar o episódio, e vocês sabem o que é que o Harry Potter tem que o Voldemort não tem? O quê? Nariz? Nariz, caralho, foda-se, ó Miguel. Eu sabia, mas pensei que era uma anedota. Também pensava que era tipo... Não. Mas isso foste tu que inventaste, não está na internet... Não, lembrei-me agora, foi uma cena básica. Mas realmente, é que isso estava no meu desafio e tudo. Portanto, era pois. Tipo, essa cena de nariz... Sim, Sim. Então, claro, mas... não tens nariz como a Voldemort. Yeah. Eu estava claro, a ver o Benfica, quando tu estavas a falar do Harry Potter. Por acaso estava aqui no iPad, Sério, eu vejo o Love Actually tipo aí 3 vezes por ano, pois? Porque mesmo sempre que está a dar na televisão, a minha namorada para tudo e fica a ver sempre até ao fim. Então, Nunca vi, mas tenho que ver. O número exato de quadradinhos que aparece no final, naquela cena do aeroporto. Mas ela, isso deve ter sido filmado aí no norte, na tua zona, não é? Aquela fase, parte final. Quando eu chego a Portugal. Português. Sim, ela eu sou português, vou dar um beijo na boca. Sou português, obviamente. Aurélia, bonita, quero casar contigo. Olá, que tal? Que estás em Portugal? Eusébio, she doesn't know Eusébio, sou muito young. Claro que não conheço o Eusébio, só passou 5.990 vezes na televisão. Quando ele morreu, não sei.